Enquanto eu estarei cantando essa canção, eu quero convidar você a receber esse amor no seu coração. E eu declaro agora que todas as portas que ainda estão fechadas sejam abertas, para que um terremoto de Deus invada a tua vida agora. E você se torne um adorador. Você não seja mais um admirador de Deus, mas um adorador. Aquele que adora o Senhor em espírito e verdade. E que é capaz de quebrar cadeias com a tua adoração. Aleluia. Sem honra, sem glória, sem buscar meus interesses, sem nada esperar, é assim que eu quero te adorar, sem olhar tuas mãos, mas procurando a tua face, me olhando no espelho até ver a tua imagem. Meu Deus, meu Pai, amado Jesus, Espírito Santo que me consola, não quero dormir, não quero acordar sem te ouvir, sem te tocar. É assim que eu quero te adorar. É assim que eu quero te adorar. Chorando aos teus pés, prostrado em que eu quero te adorar, Senhor. É assim que eu quero te conhecer. É assim que eu quero te amar. Aleluia. Sem olhar tuas mãos, mas procurando a tua face, me olhando no espelho até ver a tua. Meu Deus, meu Pai, amado Jesus, Espírito Santo que me dá.